Menina, você faz parte de toda a minha loucura. Se eu tô aonde eu tô, a culpa é toda sua. Acreditou no nosso amor bem mais que eu. Menina, não se sinta pequena, você é gigante. De todas as conquistas, a mais importante. Eu penso mais em mim, sem engano seu. Eu penso em você, sempre antes de pensar em mim. A resposta se eu te amo é sim. Perto de você eu sou pequenininho. Chega mais pra perto que eu vou te dizer. Do lado desse homem tem que ter você. Vem cá, dá um cheiro nesse nego que ele é todo seu. Não passa minha mente um dia te deixar. Como é que eu vou usar contra a pessoa o amor que é seu? Vem cá, dá um cheiro nesse nego que ele é todo seu. Não passa nem na mente um dia te deixar. Como é que eu vou usar contra a pessoa o amor? Como é que larga um presente que foi Deus que deu? Foi Deus que deu. Valeu, meu irmão. Que bom ter você comigo. Um chavezinho gostoso aí, mano. Eu penso em você sempre antes de pensar em mim. A resposta se eu te amo é sim. Perto de você eu sou pequenininho. Chega aqui pra perto que eu vou te dizer. Do lado desse homem tem que ter você. Vem cá, dá um cheiro nesse negro que ele é todo seu. Não passa nem na mente um dia te deixar. Como é que eu vou usar contra a pessoa o amor que eu sei? Vem cá, dá um cheiro nesse negro que ele é todo seu. Não passa em minha mente um dia te deixar. Que eu vou usar contra a pessoa o amor que é seu. Vem cá, dá um cheiro nesse nego que ele é todo seu. Não passa nem na mente um dia te deixar. Como é que eu vou usar contra a pessoa o amor que é seu? Vem cá, dá um cheiro nesse nego que ele é todo seu. Não passa em minha mente um dia te deixar. Como é que eu vou usar contra a pessoa o amor? Como é que larga o presente que foi Deus que deu? Foi Deus que deu. Obrigado, Jorge. Foi Deus que deu. Muito obrigado. Obrigado, cara, Jorge, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você. Num dia tão especial para todos nós, né? Que somos seus amigos, que sabemos o quanto você é um cara do bem, quanto você merece tudo que está acontecendo na sua vida. Sucesso. Obrigado, meu irmão. Papai do Santo abençoe. Muito bom ter você aqui comigo. Palmas pro Jorge!